cabe a TV, quarto e sala, sofá, cama no improviso. Não tenho nada a te oferecer nesse aperto. Como vou fazer? Falta grana, sobra o amor que sinto. Não faz sentido algum pro coração envolver você nisso. O amor resolve as histórias, vale mais sentido que entender. Yeah, yeah, yeah. Não vai faltar calor no abraço, nem faltar lugar no armário pra você deixar aquilo que quiser. Não vai faltar notícias em claro, nossos beijos, nossos papos, nossos risos no café. Esse é o meu jeito de pedir, fica de vez aqui. Não faz sentido algum pro coração envolver você nisso. O amor resolve as histórias, vale mais sentir do que entender. Yeah, yeah, yeah. Não vai faltar calor no abraço, nem faltar lugar no armário pra você deixar aquilo que quiser. Não vai faltar notícias em claro, nossos beijos, nossos papos, nossos risos no café. Tem o vinho do mercado, tem o prato congelado, pouca coisa e muito amor pra dividir. Esse é o meu jeito de pedir, fica de vez aqui. Não vai faltar calor no abraço, nem faltar lugar no armário pra você deixar aquilo que quiser. Não vai faltar nossos beijos, nossos papos, nossos risos no café. Tem o vinho no mercado, tem o prato congelado, pouca coisa e muito amor pra dividir. Esse é o meu jeito de pedir, fica de vez aqui. Esse é o meu jeito de pedir, fica de vez aqui. Com você, minha casa, mal cabe a TV, quarto e sala, sofá, cama no improviso. Fica comigo, vai.